I'm wandering round and round, nowhere to go. I'm lonely in London, London, it's lovely so. I cross the streets without fear. Thank you.

Eu estou tão cansado, mas não pra dizer que eu não acredito mais em você. Calças vermelhas, meu casaco de general, cheio de anéis, vou descendo por todas as ruas e vou tomar aquele velho navio. Eu não preciso de muito dinheiro, graças a Deus, e não me importa, Rani. Minha Rani, baby, baby, Rani, baby, oh, minha Rani, baby. Honey, baby, assim eu estou tão cansado, mas não pra dizer que eu tô indo embora. Talvez eu volte. Um dia eu volto, mas eu quero esquecê-la. Eu preciso, ó minha grande, ó minha pequena, ó minha grande obsessão. Ando tão à flor da pele que qualquer beijo de novela me faz chorar. Ando tão à flor da pele que teu olhar flor na janela me faz morrer. Ando tão à flor da pele que meu desejo se confunde com a vontade de não ser. Ando tão à flor da pele que a minha pele tem o fogo do juízo final. Barco sem porto, sem rumo, sem vela, cavalo sem sela. Um bicho solto, um cão sem dono, um menino, um bandido. Às vezes me preservo, noutras suicido. Teu olhar flor na janela me faz morrer. Ando tão à flor da pele que meu desejo se confunde com a vontade de nem ser. Ando tão à flor da pele que a minha pele tem o fogo do juízo final. Baby, qualquer beijo de novela me faz chorar. Ando tão a flor da pele que teu olhar, flor na janela, me faz morrer. Ando tão a flor da pele que meu desejo se confunde com a vontade de nem ser. Ando tão a flor da pele que a minha pele tem fogo do juízo final. Baby! Zé Cavaleiro. Legal, muito obrigado. Convidado, um amigo querido que já compôs para mim, já gravei música dele, chama-se Frejá.